na na na na na na na na na na na na Drogas nas esquinas me veneno. Guardo no meu peito lágrimas e dor. Quando o sol deixar de brilhar, a noite vem, eu começo a vagar. Vou vagando por aí, que Deus olha por mim, por mim, por mim. A lágrima que rola em um olhar sofrido é a mesma que se observa a sombra do perigo. Muitas vezes a solidão vinha me visitar, trazendo triste lembrança de um passado ruim que nem gosto de lembrar. Muito triste e cruel, sentindo o gosto do fel. Trairagem, pilantragem, meu Deus do céu. Os livramentos da coroa sempre foi devido. Joelho dobrado pedindo, livrar-me do perigo, das altas perseguições, também dos vícios malditos. Polícia, bandidagem, o crime sem maquiagem, se falhar é o fim, meu tudo é sem massagem. Quantas vezes fui refém do meu próprio medo, traficando na esquina e vivendo sempre suspeito. Das baladas vazias, um tiro de cocaína, o mano pede um salário e se alucina. Volta pra goma logo cedo e vê o prato vazio, sua família no relento, com fome e sede frio. O vício das drogas te leva pro abismo, vai ser perder sua vida, um parceiro, um ente querido. Hoje eu trago comigo as lágrimas de dor. Droga nas esquinas, infelizmente, me envenenou. Drogas nas esquinas, me envenenou. Guardo no meu peito lágrimas e dor. Quando o sol deixar de brilhar, a noite vem, eu começo a vagar. Vou vagando por aí, não sei aonde ir. Será que Deus olha por mim, por mim, por caminhei, mim? Passei no vale da sombra da morte. Andei sobre cacos de vidro, bati de frente com a morte. Na madrugada, maluco, sereno, forte, neblina. Força tática, Hilux, São Paulina. Obrigado minha mãe pelas orações. Passaram batido, nem fui visto por esses vilões. Na calada somente Deus pra me guiar. Alucinado de álcool e drogas, perdido nas esquinas. Guardo no meu peito lágrimas de dor. Se hoje estou vivo é um milagre do Senhor. Dos exércitos com ele eu venci a batalha. Passei por cima da depressão que foi a primeira etapa. Abstinência, crise de loucura no meu quarto. Um trago no cigarro, a cama no desbaratinado. Caí de joelhos no chão, ladrão, pede e implora pra que seu organismo se liberte das drogas. Será que é tarde? Pode ser para a sociedade, mas pro Senhor nunca é tarde, nele a fidelidade. No momento me lembrei do meu primeiro trago e dor. Droga nas esquinas, infelizmente, me envenenou. Drogas nas esquinas, me envenenou. Guardo no meu peito lágrimas e dor. Quando o sol deixar de brilhar, a noite vem, eu começo a vagar. Vou vagando por aí, será que Deus olha por mim, por mim, por mim?